Como se a gente fizer o pushback, a gente vai atrapalhar o gol, não? Não tem nada a ver. Claro que vai, vai parar na frente do gol que já tá pronto pro táxi. Aí o gol vai ter que aguardar o pushback do senhor pra depois táxi a sua retaguarda. Ah, tá bom então. A gente pediu primeiro? Negativo, o senhor não pediu não. O gol ainda esperou uns 2 minutos antes do senhor pedir. Ah, então tá bom. Certo, baixou e travou o 61 no patrão. Que aguarde autorização de pulo. Patrona. 25, tem o tráfego do Datan também já prestes a iniciar a táxi no Travessa Gate 4 e vai seguir o TAM no táxi. No ponto de espera da 1-0, torre 1-8-6, ajuste no 0-3, bom no 600. Solo 58, direita 1-2-9, solo. Direita 1-2-9, solo gráfico. 72, a borda do Campinas, com 3 horas de autonomia. 394, aguarde para início do táxi. Vai, 394. Solo, Xanel 6210. Xanel 6210, táxi via Alfa, mantém antes do táxi foi Juliette. Alfa, mantém antes da Juliette 6210. Bono 333, aguarde para início de pushback. É o número 2 no setor, após tráfego da Trip, que está na remoto no 4, aguarde. Aguardando, né? Alfa 361 para o táxi, foi o B89, 2 horas e 5, alterna Aracaju. TAM 3661 no táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-3, uma boa tarde. Índia Alfa, ponto de espera da 1-0, torre 18-6, 1-0-3, bom. TAM 3805 para o táxi, 1-7-8, 4 horas, alterando Galeão. November Alfa, controle. Prossiga, controle. Apenas para informação, temos um tráfego no corredor forte, a 510, um Alfa Sierra 50, que vai cruzar com o aeronave, ou seja, vai passar abaixo, em mais 2 minutos. Está ciente do tráfego, porém ainda não visual, mas está ciente que um helicóptero vai passar a 510, vai ficar atento em November Alfa. Estacionamento sem táxi. Livre por estacionamento, chamará para o táxi. Trip 5489. 4 ali, MT. Ali, mantenha o 924. Contra, só para confirmar, se você atuou de Vostok, o 6315? Ah, eu havia sido autorizado o toque, 6315. Não, então vai para o toque no high speed, 6315. Sim, mas 5626, confirmando, redução para 210. Eficiente. O Xanair 6210 ingressa via Juliette para o gate 05. Ingressa via Juliette 05, Xanair 6210. 0 graus, 1-0 mais. Autorizar a decolagem na 10.9.10.4. Táxi via Pátio 1, Índia e Alfa. No ponto de espera da 1-0, torre 1-8, decimal 6, ajuste 1-0-3, o gol no 3-9-4. Okay, após a Bianca, Pátio 1, Índia e Alfa, o gol no 3-9-4, 1-0-3 agora. É o 3661, não nem mantém 1-0, é o 3661. De plano a fio do controle de Salvador. Felizmente terá que ser feito ou pela sala AES Salvador ou qualquer outra sala, Aracaju, Ilhéus ou qualquer outro. O número 3 para acionamento no setor, aguarde. 2 minutos. Solo, boa tarde, o Xanel 1-4-1, livrando, tá na alta. O Puxa, na RM141, táxi de Alfa, mantenha antes da táxi 6 Juliette. Vai aguardar a liberação da remota 112. Primativo na Alfa, aguarda antes da Juliette, 6141. São 3805, vai seguir o tráfego da Gol à frente no táxi, via Tati 1 e Engie Alfa, no ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10 no 3, são 3805. Segue a taça da Gol, Índia Alfa, ponto de espera da 10, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, 3, Inicialmente táxi livre até através do gate 612, trip 5489. Bono 333, livre com estacionamento, chame táxi. Autorizado, né, Matheus? Ajuste no 013. Descendo para 5 mil pés na chegada à Mária, gente, no 093-5-5-9-5-9-5. 3B61, decola ao 04, controle 935. 935, uma volta. Tati 1, Índia e Alfa, até o ponto de espera da 10, no ponto de espera torre 198 decimal 6, ajuste 10 no 3, trip 5489. Trip 5489, prossegue o táxi via Tati 1, Índia e Alfa, através do, ali no ponto de espera 10, vai chamar torre 198 decimal 62, 5489. 50 graus, 8 mais. Copiado, está 1 mil pés, está livre a frequência, conexão com os tapos locais, e ao ingressar na terminal Aracaju, chame o controle 120, decimal 3. Terminal Aracaju, 120, decimal 3. Próximo a Juliette, o Xané 6141. Hoje o Xané 6141 vai aguardar a liberação da remoto no 2, aguarde. Afirmativo, então aguardo, 6141. Solo Salvador, 19505. 19505, aguarde cópia Brasília. Aguardando. 13144, pronto cópia. Pronto, legal. 13144 para Fortaleza, nível 370 autorizado, via Pernambuco 19. Decolagem da pista 10 com primeira curva à esquerda, saída Momo, transição Frote. Controle Salvador 119 decimal 35, torre 118 decimal 6. Aciona 5117, então 3144. Autorizado Fortaleza, nível 370, via Pernambuco 19, saída Momo, transição Frote, faz decolagem curva esquerda, controle 1935, transporte 5117. Correto, chame para pushback, acionamento, TAM 3144. Voo no 600, controle 119, decimal 35. 3174, a bordo, fazer uma. Voo no 333, táxi via Pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 118, decimal 6, ajuste 10, 13, uma boa tarde. Alfa, 5604 com 89, estimado em Deus, aos 37, confirma o atraso. Pessoal, pistão 0, Rocha na era, é 3-1-5. Torre 18-612, vamos pôr. Obrigado. 8-6, né? Muito bom, o Oxanem é 3-1-5, final do X-Ray da pista 0-1. Gente, aguarde a autorização de pouso 1. prestes a passar retaguarda, mas está fazendo o gol, tem livre pushback. Confira se poderia realizar de forma a entrar, a deixar livre a entrada aí do box 1-2, no tráfego já aguardando para ingresso. Salvador, tem 3-2-0, está pronto, pode esperar dar no zero. 2262. Decola 08, controle de 935. 0935, ó. Controle de Salvador, Gol 394, saída da EL, boa tarde. Boa tarde, 1394. Tudo mantém 360, vigilância. 360, 394. Saldan 9505, ponto para puxa acionamento, depois restou a cópia. São 9505 no pátio 3, autorizado, está pronto para 4? Pronto para 4. São 9505 para Brasília, nível 360 autorizado, via Perdulo 17, decolagem da pista 10, com primeira curva à direita, saída Arbor, transição Elefa. Controle Salvador 1-9-35, torre 1-8-6, aciona 5073, TAM 9505. Autorizado Brasília 360, decolada pista 10, curva direita, Arbor, Elefa, 1935, 186, 5073. Confirmando, então, 9505, a saída é Arbor, Elefa, após Elefa, Ofito. Arbor, Elefa, Ofito. Então, 9505, livre puxa, acionamento, sanitário. Livre puxa, acionamento, 9505. Chegada 5, aliás, mantém no zero. Mantém no zero, 3205. Boa tarde. Muito boa tarde, o 35626 baixou e travou, estabilizado. E aliás. Se a gente continuar a aproximação, aguarde a autorização de pouso. TP. Tem livre pushback, o 2262 realize o mesmo de forma de deixar livre a entrada do box. Eu tenho tráfego que já está aguardando para ingresso. E chame pronto para o táxi, 2262. Sander 6141, ingressa via Juliette para o Pátio Uno, para observar o pushback do Passaredo, na remoto 1-2. E tem livre ingresso, observando o pushback do Passaredo. Afirmativo, Juliette, Pátio Uno, aguardo Passaredo, após o ingresso na 1-2-6141. Solo Salvador, TAM 3144, pushback acionamento no gate 8. TAM 3144. Vai coordenar com a equipe de solo para, após início do táxi da aeronave da Passaredo, que já está iniciando o pushback na remoto 1-2. posso passar a iniciar um táxi, tem livre pushback, chame para o táxi, TAM 3144. Gente, após o passareiro, estou autorizado a 3144. Poxa, 6315, pousou, levou, se escuta. Poxa, 6315, táxi de Alfa, mantém antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, mantém, 6315. Pisto no zero, vento 1, 20 graus, 109. 5626. TAM 3805, decolo 13, controle 19, decimal 35. 1935, graus, conta agora. 9505, táxi via 41, Índia e Alfa. No ponto de espera da 10, torre 18, decimal 6, ajuste 10, 3. 41, Índia Alfa, ajuste 10, 3, 18, 6. 05, está na Adael. 3805, submantenha 340, saída da Adael, vigilância. 340 da Adael, 3805. ONU 606, chame Recife, 12685, alterna 13365. Para o gate 612. Aqui, usando o passageiro Altar, graças a Juliette 612, obrigado. Bom, no 600, chama agora Recife, 12685, 13365, boa tarde. Boa. Salvador, TAM 3805, poderia voar a Leda, está presente? Autorizado, Leda. Prato. IP 5489, autorizado a manter fono zero. Autorizado a alinhar e manter, trip 5489. Contato com a empresa? Para 6141, senhorita? Afirmativo, você já tem contato com a equipe de solo da sua empresa? Afirmativo, mas eles estão chamando aqui na próxima posição, na 104. Afirmativo, é porque a infra-aero mudou aqui em cima da hora. Aí eu só queria saber se o senhor já tinha ciência de... para qual box ir prosseguir. Negativo, então a gente prossegue agora para 104, 6141. Afirmativo, para 104. Você tem como pedir o passaredo para passar um pouquinho mais atrás, senhorita? Afirmativo, vou pedir ao passaredo. O passaredo 2262 não escuta? Não escuta. Poderia puxar só um pouquinho mais a retaguarda, que a infra-aero modificou aqui de última hora o local de parada do Avianca, e agora ele vai entrar para remoto 104. Tá ok, então, aí... O alô, Salvador, trip 5626, livrou, não se escuta. Trip 5626, táxi de Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo, pátio 3. Ô, Romilha Praduna, complete aproximação, torre 186. 186-5595. Tá 3661, agora está a 7 milhas para a posição Conde, corrigindo Coral. Chame o controle de Léo, Zinho 20, decimal 1, serviço será terminado. Tipo 5489, decola azul no meio, controle de 935. Vai chamar controle, tipo 5489. Salvador, Oxané 6213, informação Oscar, autorização para Galeão. Oxané 6213, pronto para cópia? Prossiga. Oxané 6213 para o Galeão, autorizado nível 360, via pêndulo 10, decola da pista 10 com primeira curva à direita, na saída da El, Leda, Bridge. Controle Salvador 119, decimal 35, torre 18, decimal 6. Aciona o 5140, Channel 6213. Center, Channel 6213, autorizado Galhão, ISA 360, via Perzulu 10. A 3 MAP, decola da 10, curva direita, na Dael Leda, Leda Bridge 1935, controle 186, torre, transponder 5140, Ocean 61. 6213, portão 7. Channel 6213, correto, chame para pushback saneamento. Para pronto, obrigado. Para o táxi, passaria 2262. Confirme PAB, autonomia alternativa, 2262. 30 a bordo, 3 horas e 50 de autonomia, alternando Salvador. Passaria 2262, táxi via pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 186, ajuste no 013. Uma boa tarde. 13, Pátio Uno, Índia Alfa e na torre 386, eu passaria 22, né? Solo 6213. Prossiga. Dael Leda Bridge não tem, após Leda tem, seria outra posição? Saída Dael Leda Bridge mesmo. Não, eu não tenho essa saída ainda, Dael Leda Bridge. Tem só Bidev, Ilhéus e Sidim e Coral. Não, negativa, a saída Dael Leda Bridge, ela é, ela existe sim. A gente já faz aqui em Salvador há bastante tempo já essa saída. Vou dar uma checada aqui. Pode reportar então o primeiro ponto de interceptação da aerovia para o 6213? O primeiro ponto de interceptação da aerovia é Bridge. Bravo, Romeu, Índia, Delta, Eco. O Adael, Leda, depois de Leda, Bridge e intercepta Peso 10. Normativo. Para o farol da Barra, o Lima mais forte. Reporte final pouso. Cortar a câmera mais forte. O 333 ali é mantendo zero. É, o 333 ali é mantendo, cheque equipamento, a clareza tá 2, muito ruim, muito baixo. Ali mantém a bola, melhorou? Melhorou um pouquinho. 325. 325, 325, graças. Controle, o meu Guapatango, ideal de descida para o meu fundo, meu pé. Possível para o meu pé, aguarde transferência, o meu Guapatango. Fundo, meu pé, autorizado, aguardando transferência. Roberto Guapatango. Controle Salvador, Indy November Alpha, no regresso ao nome próximo. Toda rotatória de Simões Filho, Indy November Alpha, aguardando transferência. Rotatória, aguardando transferência, Indy November Alpha. E para nossa escuta. Trip 5595, táxi Alfa Kilo, pátio 3. Alfa Kilo pro pátio 3, o 5595. Guapatango, mantendo-se em condições usuais, dando uma proa na proa 250 para o sequenciamento para a pista 17. Proa Bravo 250 para sequenciamento, Índia Romeu Combatango. Estimativo, vai ser uma sinal curta de 3 milhas, Romeu Combatango. Tirar os outros 3 milhas, 197, Romeu Combatango. Índia Bordo, alterna, João Pessoa, 3 horas e 50. São 3144, táxi via, pátio 1, Índia Alfa, no ponto de espera da 10, torre 1 no 8, decimal 6, ajuste no 0 no 3, uma boa tarde. Táxi via pátio 1, Índia Alfa, está ponto de espera do 0, está 3144, boa tarde. Trânsito, salvador, a pista Juliette. No hospital de Paris, abrindo a rotatória. Copiado, Alfa, Vila Juliette, mantenha para a rotatória e aguarde transferência. Mantendo para a rotatória, aguarde transferência, Alfa, Vila Juliette. Alfa, Vila Juliette, Mike Fox, visual para a posse. Controle Salvador, boa tarde, 35487. 4 mil pés, chegada a Amance, 487. Gente, da hora, chegada a Amance. Azul 4196, desce para 5 mil pés, chegada a Mari. 5 mil pés, chegada a Mari, 4196. Controle Lima, Mike Fox, já final para pouso. Livre frequência até decolagem. Frequência já, Fox. O meu Papatango, visual para Aurora. Primativo, visual para Aurora. Torre 186 para ingresso no circuito. Torre 186 para ingresso no circuito, Romeu Papatango, grato. Controle, gol 333. 360, gol no 330, a saída é a da El. 360, da El 333. Papatango, Romeu Papatango, pro na final de 3 milhas da 17. Estimativo, para final da 17, reporte da 1. Volta na final de 3 milhas da 17, Romeu Papatango. Para o sequenciamento. Curva à direita na proa 120, é um final curto de 3 milhas para a pista 17. Curva à direita na proa 120, Alfa Vita Juliette. O Índia November Alfa na rotatória vai fazer um 360 pela direita para o sequenciamento para a pista 17. Temos 3 aeronaves na aproximação. Na frente dos tráfegos, na rotatória vai realizar 360 pela direita o Índia November Alfa. Alfa Vitor Gillette está visual com o tráfego que o precede na pista 17. Está na posição de 11 horas, a aeronave está a 8 milhas, a 1 mil pés, é um Papa 28 Alfa. Está à frente do tráfego do Papa 28 Alfa, porém não visual, mas está visual com o campo, Alfa Vitor Gillette. Copiado. Mantenha a condições visuais, Alfa Vitor Gillette, torre 18612, mão pouso. Mantém condições visuais, chama a torre 18612, a grato, Alfa Vitor Juliette. Controle Salvador, boa tarde, 9505 Arbor, 2 mil pés. Vigilância 9505 Arbor 360. Arbor 360. 10, curva esquerda, Pucaracaju pela Upper Whisky 58, 1935, 186, aciona 5134. Vento 1, 4, 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1, Repis 5487. vai passar 120, está autorizado até 110.